Está no ar um programa que faz parte da sua realidade atual. Um programa contemporâneo em que compartilhamos com você o que há de novo nas redes sociais e no mercado de tecnologia. Se conecte com a gente. Fique por dentro. Quem nunca ficou impressionado ao visitar um site que contém uma animação bem feita em Flash, após ser cultuado pelos internautas por tanto tempo, o Flash perderá sua popularidade com a chegada do HTML5. Essa nova tecnologia é muito mais que o simples corpo de uma página que depende de plugins, forma como o HTML era visto até pouco tempo atrás. Suas funções cumprem um papel que antes era atribuído ao Flash, de executar vídeo e animações num tempo menor e sem exigir a instalação de um plugin. Esse é um dos motivos pelo qual Steve Jobs não incorporou o Flash aos portáteis da Apple, como o iPad e o iPhone. Os portais YouTube e Vimeo, que sempre executaram vídeos com Stream Flash, já estão adotando o HTML5. Porém, há muito o que fazer para a linguagem funcionar efetivamente, pois alguns navegadores ainda não suportam o HTML5, e alguns bugs estão sendo corrigidos. Para acompanhar a evolução do HTML5, acesse www.w3.org/tr/html5. Arte na rede. Vamos curtir hoje o som do Duplo Deck, banda de Juiz de Fora, Minas Gerais, que existiu entre 2001 e 2005. Lançou um único EP com o selo da Pug Records. Fique então com a música intitulada Última Sessão de Cinema. Quero você. Papo Cybercabeça. O nosso papo dessa vez foi com Dria de Aguiar, responsável pelo Centro Multimídia do Circuito Fora do Eixo, uma rede integrada de trabalhos que, além de produzir eventos culturais, promove debates sobre comunicação colaborativa, sustentabilidade e políticas públicas da cultura. Conta pra gente como começou o Circuito Fora do Eixo e o que motivou sua criação? O Circuito Fora do Eixo começou em 2005. Ele começou com um pouco da iniciativa de que os coletivos já vinham fazendo. Foi a união de quatro coletivos, o Espaço Clube em Cuiabá, o Goma em Uberlândia, em Minas Gerais, em Londrina, e o Catraia no Rio Branco, Acre. Cada um desses quatro coletivos já tinha um histórico de atuação na cidade, que é produção de eventos, movimentação da cena independente. Aí, com essa criação, com esse encontro desses coletivos, o que aconteceu? Eles resolveram começar a criar um circuito que trocasse informação com mais celeridade. Porque visualizaram ali o começo de uma cena independente nacional. Porque visualizaram coletivos que estavam atuando com bandas independentes autorais. E aí aconteceu esse encontro de 2005. E aí eles começaram a pensar em como estender esse encontro e esse circuito para outras cidades. Aí esse circuito começou a se reunir virtualmente, com menos pausas entre as reuniões, para poder debater estratégias, para levar isso para outros coletivos, para entender como é que outros coletivos estão fazendo isso. E para mapear outros coletivos. Como isso aconteceu? De várias formas, desde mapeamento cada um em sua cidade e atrás de grupos do seu estado, até uma coisa que a gente chama de coluna, que de lá, de 2005 para cá, tem acontecido muito. Que entrava cada um no carro e passando pelos pontos no Brasil para mapear, formar e integrar novos coletivos. Então havia tanto mapeamento de coletivos que já existiam, conversavam, se divergiam, vendo o que a gente tem em comum, convidar para a rede, tanto encontrar produtores que estavam soltos e potencializar eles colocando em grupos. E aí convidar eles para a rede, passar um tempo de maturação e informação. E a motivação do Circuito Fora do Eixo é essa troca independente mesmo, essa troca de informação. Muita gente pensa, cada um que ouve falar do circuito, acha que a gente é uma coisa diferente. Tem gente que acha que a gente é uma grande produtora nacional, tem gente que acha que a gente é um grande ponto de mídia. Mas somando tudo isso, que a gente acha que está mais aproximado, é que a gente é um grande banco de tecnologia social. Muitas das tecnologias foram criadas com a formação do circuito, que é a dinâmica, convivência com novas pessoas, integração dos coletivos, dinâmica de produção em rede, produção em rede online, produção em rede offline, enfim, várias outras características. Sobre os eventos culturais que vocês produzem, quais públicos são envolvidos e que benefícios trazem para a sociedade? O público que a gente tem é a faixa etária bem entre... Nossa, muito diversificada. A gente produz eventos muito variados, mas a maioria é entre 15 e 35 anos, das classes A, B, C e D, e alguns projetos desenvolvidos para menor também. E aí, a maioria desses eventos tem três pontos que a gente salienta muito, que é de benefício para a sociedade. Mas eu vou focar aqui em três grandes eventos que o Fora do Eixo produz em rede. São 72 pontos, então cada um desses pontos produz algum tipo de evento diferente. E aí, por isso, a gente tem um case de quase 5 mil shows por ano, mais de 5 mil shows por ano, que a gente realiza toda essa rede junta. E aí, a gente produz alguns eventos em rede, que são o Festival Fora do Eixo, que é um festival que tem um formato diferente, acontece em várias coisas, casas de shows ao mesmo tempo. Por enquanto, está acontecendo só nas capitais. Esse ano acontece... Mentira, não está acontecendo nas capitais, não. Esse ano acontece em Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, BH e Goiânia. Um festival que tem mais o formato do Fora do Eixo mesmo, diferenciado, que as bandas não vão tocar um dia, que não vão tocar só para um dia, que não tocam só em um tipo de casa de shows, que dura um pouco mais, que tem um formato um pouco mais enxuto em horário e tal. Aí esse é um dos nossos eventos. O segundo evento que a gente produz em rede é o Grito Rock, que acontece durante a época do carnaval, entre fevereiro e março. E aí, que é uma iniciativa que começou lá em Cuiabá, há 9 anos atrás. É um evento que quer dar uma alternativa pro carnaval. Começou em Cuiabá lá assim. Dar uma alternativa aos jovens de Cuiabá, que não envolvesse micarepuia ou pagode, enfim, durante a época do carnaval. Micareta, né, que vocês falam. Aí esse evento foi crescendo, o Grito Rock foi crescendo e exportou ele para algumas cidades. Na sua quarta, quinta edição, Uberlândia, Rio Branco, algumas do Sul, Nordeste. E aí, esse ano, a gente chegou à conta de 132 cidades realizando o Brito Rock pelo país, estando em todos os estados, e a gente conseguiu fazer um dos maiores, festivais integrados, de áreas integradas da América Latina. É o maior, que é onde encontra música, teatro, dança, enfim, apesar do grande mote ainda ser música. E a terceira, o nosso terceiro evento que a gente começou a trabalhar em rede foi a Seda, Semana da Arte Visual, também iniciada em Cuiabá, 6 anos atrás, onde a proposta é voltada para uma frente de atuação, que é o audiovisual, e nela a gente trabalha com cada um tem a sua especificidade, que é para debater a cadeia produtiva do audiovisual, além da produção dela, e oferecer oficinas para a sociedade. E aí acaba com uma grande manifestação, numa mostra final, com os vídeos produzidos durante a seda. E aí, nos benefícios que a gente traz, a gente tem muito focado em três deles, que é a formação e diversidade de entretenimento. Entretenimento porque o evento traz à cidade uma coisa diferenciada. Tá lá, o foco maior é divertir, é entreter a população. Segundo, a diversidade, a gente traz nos eventos, a gente tenta trazer cada vez mais artistas com tipos, tanto com vertentes artísticas diferentes, quanto com vertentes musicais diferentes. Então, a gente quer levar um pedaço, uma amostra de que tudo que acontece no país em cada um dos nossos eventos. A seda, os fóruns de mídias livres, enfim, tudo que a gente, todos esses tipos de eventos que a gente faz, os eventos que a gente faz na escola, até a formação própria de público mesmo quando a gente vai festival. A gente quer formar o público para se acostumar a ouvir e consumir música independente, música autoral, que não ir em barzinho para ouvir cover, enfim, a formação de público mesmo. Idríade, fale para a gente também como vocês organizam e divulgam seus eventos. Vocês buscam apoio cultural ou patrocínio? A gente tem uma tecnologia de produção própria chamada CompactoTech, que é a mãe das planilhas. É uma planilha gigante com todas as informações que a gente precisa para produzir um evento. Clipping, até links de produção, balanço financeiro, tudo numa planilha só para facilitar as nossas procuras e buscas durante e a produção do próprio evento. É uma tecnologia desenvolvida pelo Banco Fora do Eixo Carlos, que é a frente que cuida da administração dos eventos, tanto financeira como pragmática mesmo. E aí, um dos nossos expertises que a gente vem desenvolvendo cada vez mais é a divulgação em redes sociais, em massa. Por ter 72 pontos, a gente tem no mínimo aí 72 Twitter, 72 contas do Facebook para fazer cada um dos eventos. Então, cada um dos eventos é produzido por uma dessas 72 contas e aí a gente alastra para as outras 71. E aí, por isso, cada evento vem com uma força em rede social muito grande. Lógico que se eu esquecer a assessoria de imprensa, a gente tem algumas pessoas na rede que são responsáveis. A gente tem um núcleo nacional que trabalha só assessoria de imprensa, além de focar na assessoria de imprensa de cada uma das cidades. E a gente busca, sim, apoio cultural, patrocínio, principalmente em organizações como o festival. A gente se insere em festivais e mostras, enfim, a gente se insere em muitos editais. Muitos deles, alguns são para casas de shows, a gente também gerencia algumas casas de shows pelo país. E além disso, a gente busca patrocínio do segundo setor, montando projetos, levando até eles, apresentando, conquistando a empresa mesmo. A gente procura patrocínio e apoio de todas as formas. A gente vem procurando outras ferramentas também para conseguir apoio cultural e apoio financeiro. E uma delas é o crowdfunding, que a gente vem testando com o projeto piloto da Casa Fora do Eixo de São Paulo, para ver como a gente aplica essa ferramenta dentro do Fora do Eixo como um todo. Qual é o papel do agente cultural e de que forma ele pode aproveitar o meio digital em seu trabalho? Nossa, pode aproveitar muitos jeitos, mas enfim. A gente acha que o produtor cultural tem algumas obrigações, né? Alguns deveres aí. Que é produzir eventos que auxiliam na formação de público, pensar sempre qual que é, como é que a gente forma ele, como é que a gente leva até ele música e um evento de qualidade, atendimento profício, enfim. Não focar muito no público, não deixar ele na mão. Além disso, a gente pensa que é de obrigação do produtor realização de oficinas variadas para ele tentar formar, como eu te disse, um dos grandes focos do Fora do Eixo é a formação e democratização da informação. Então, a gente quer muito que os produtores e suas cidades produzam oficinas e ofereçam à sociedade tudo que eles podem fazer e proporcionar um ambiente favorável para debate sobre a cultura. Então, a gente quer que todo e qualquer lugar que esteja um coletivo seja um ambiente favorável para troca sobre políticas públicas da cultura, sobre comunicação 2.0, sobre economia criativa. A gente quer que todos os coletivos criem esse ambiente para que todo mundo se sinta confortável perguntando e sendo perguntado, seja num debate com a mesa oficial, seja com um tweet, seja perguntando no carro, no translado, enfim. A gente quer que todo mundo sinta vontade para perguntar e debater sobre cultura e as outras áreas em outras na nossa produção. O Faroeste usa muito o meio digital. Inclusive, no 80, quase 80% do nosso trabalho está lá. Por ser uma rede grande, a gente tende muito a ir para o virtual, porque a nossa mobilização está lá. Então, a gente tem que conectar esses 32 pontos que não estão geograficamente perto. Então, a rede é esse grande. O meio digital é nesse grande escritório que a gente tem. É nesse meio digital que a gente produz eventos, divulga, faz comunicação colaborativa, aprofunda a economia solidária, fecha tudo, enfim. Muito legal. Odríade, falando ainda na cultura, no meio digital, é nesse cenário permeado por tanta tecnologia e com a correria do dia a dia, você acredita que ainda há espaço para reflexão cultural e artística? Claro, é justamente nesse cenário tecnológico e dinâmico que aproxima ainda mais a possibilidade de reflexão cultural. Porque a gente traz para o debate pessoas que antes nem teriam o acesso a essa informação, esse tipo de questionamento e oportunidade de participar. Não teria nem a disposição mesmo do conteúdo necessário para instigar esse tipo de debate, reflexão, tá na internet. E a gente faz esse tipo de debate de várias formas. E muitas vezes, como eu disse para você, que não calculadas. Não é pode não ser um debate presencial, mas é um debate numa reunião que a gente puxa semanalmente, no Twitter, no Facebook, enfim. Então vai desde isso até ensaios publicados sobre a cultura popular independente, como está sendo realizada em ensaios especializados. A gente acha que esse cenário tecnológico é que dá muito espaço para essa reflexão cultural. Vamos para um breve intervalo e logo estaremos de volta com o Papo Cyber Cabeça. Nos últimos 10 anos, as avaliações internacionais colocaram o Brasil entre os três países que mais evoluíram na educação. Com o IDEB obtido a partir do Censo Escolar e da Prova Brasil, a educação básica passou a ser avaliada de 2 em 2 anos. Este ano é ano de Prova Brasil. Todas as escolas públicas vão receber o livro com as informações sobre o exame, que será aplicado em novembro. Professor, mobilize a sua escola. A educação brasileira está no caminho certo. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Continuamos agora com o nosso papo Cyber Cabeça. E sobre a liberdade aí de troca de ideias, né? Como você vê o papel do governo brasileiro no que diz respeito ao compartilhamento da cultura digital? Nossa, é fundamental. A gente precisa muito que o governo aprove o Plano Nacional de Banda Larga e dê estrutura para o país todo ter acesso a esse conhecimento e entretenimento que eu estou falando o tempo todo aqui. Fora que vai acelerar a democratização da informação. A gente ainda tem dificuldade um pouco de desconectar com a Amapá, que a internet não é tão boa, com Roraima, que a internet ainda é discada. Enfim, então a gente precisa muito chegar nesses pontos o mais rápido possível e a gente sabe que o governo aí tem um papel gigantesco nesse sentido. De que formas essa geração que vive conectada pode desenvolver e manter uma consciência ambiental? A sociedade em geral não está desprovida, né, de saber como chegar até essa informação. A internet mesmo dispõe um amplo conhecimento compartilhado, considerado verde ou saudável, sustentável, que tá sempre disponível para essa geração. Além disso, muitos dos sites mais acessados, com os grandes redes entre páginas e as redes sociais, são medidas virtuais verdes, como a técnica, aquela tela preta em descanso, sabe? Quando você entra em descanso, não usa tanta página, só uma tela preta para economizar energia. Avisos para não imprimir todo o conteúdo do site, falas de conscientização, agências de notícias que falam sobre consciência verde, enfim. A internet está toda permeada de notícias e material para conscientização. O Fora do Eixo dá sua força nesse sentido, criando a frente Fora do Eixo Nós Ambiental, dessas questões sustentáveis. E aí eles cuidam de tanto da área de sustentabilidade, de novas ações. Aqui na Casa Fora do Eixo eles estão com algumas ações tipo a horta, bituqueira, composteira, enfim, eles estão cuidando da separação de lixo. esse tipo de coisa que a gente acha que é muito básico, mas ainda não é impregnado na gente. E a gente tem esses agentes do Fora do Eixo nas ambientes aí para cuidar desse de conscientização. Então, eles fazem tantas cartilhas de como fazer essas ações e passa para frente, mais uma vez, defendendo a democratização da informação, quanto os observatórios online, explicando, convida a galera, debate sobre o que é sustentável, debate como ser sustentável, enfim, a gente está no ambiente propício para que isso aconteça. Sobre a prática de colaboração em rede, como ela funciona atualmente e o que ela nos reserva para o futuro? A colaboração em rede acontece no Brasil de várias formas, desde o compartilhamento da informação nas redes sociais até os e-mails que a gente trabalha, como as listas do Google, como eu venho falando durante a entrevista, a gente tem várias frentes de atuação, a universidade, o Banco Fora do Eixo, a música, o Nós Ambiente, enfim, cada uma dessas frentes tem uma lista de e-mail, onde eles trocam e debatem assuntos de cada uma dessas áreas específicas e fazem um planejamento do seu setor e das suas ações. Além disso, a gente tem uma lista grande, aberta, do Circuito Fora do Eixo, a gente debate assuntos macros, as mobilizações nacionais, enfim. Tem os documentos no Google, no Google Docs, onde a gente, todos os documentos que a gente faz e toda essa produção, inclusive esse contato técnico que eu já expliquei aqui, ele é feito online para ser compartilhado com todo mundo e para que todos aprendam a tecnologia que a gente está criando. Então, alguém de Goiânia cria alguma coisa, compartilha com o resto da galera que o setor, para que esse conhecimento seja passado para frente. Aí a gente tem as instâncias da reuniões que são feitas tanto virtualmente quanto presencialmente. Virtualmente, mais quando envolve pessoas de outras cidades, de outros estados, enfim. Mas mais para deliberações e para a galera ir compreendendo como é que cada uma dessas ações estão andando. E eu acho que esse tipo de ação, esse tipo de compartilhamento de informação resulta num mundo mais horizontal, ele é prático, dinâmico, o mundo fica mais rápido. Além de ficar mais reflexivo também, porque ganha todo esse tipo de nova informação. E até que ponto a política de direitos autorais pode interferir nessa colaboração? Então, a gente não deixa a política de direitos autorais parar a gente, não. Até porque todo mundo que entra na rede sabe que a gente é Creative Commons Copyleft total. Então, todo mundo entra na rede já sabendo que vai vir para cá para compartilhar a informação e prefere que a informação seja compartilhada para frente, para que ela seja melhorada, lapidada, enfim. Os direitos autorais não param a gente muito, não. Principalmente em tanto nas tecnologias sociais quanto na produção artística mesmo. Os nossos textos são todos colaborativos, os textos jornalísticos também, a produção de revistas, livros. A gente quer sempre que mais pessoas colaborem com o nosso trabalho. Quais são os passos para quem tem interesse em fazer parte do Circuito Fora do Eixo? O jeito mais fácil e rápido hoje em dia é enviando um e-mail para contato@foradoeixo.org.br, onde ele vai enviar informando qualquer cidade, que ele faz, qual é a atuação dele, se é um coletivo, se é um grupo, se é uma produtora, se é um indivíduo. E a gente vai indicar ele para o ponto fora do eixo mais perto da cidade onde ele está. E a equipe atende, colocando em contato com esse ponto local, e auxilia na interlocução desses dois pontos. E aí esse coletivo, essa pessoa ou se integra ao coletivo, ou esse coletivo vira um ponto parceiro. E aí, no caso de ser um coletivo solicitando adesão, a gente faz a adesão no Congresso Nacional oficialmente, que esse ano acontece em São Carlos, São Paulo, que é uma grande reunião de todos os coletivos que acontece anualmente. E já que Piracicaba é aqui do lado de São Carlos, fale pra gente mais um pouquinho desse evento aí que vai acontecer. O Congresso Fora do Eixo é um congresso, eu tô falando o tempo todo aqui, de 72 pontos, 72 lugares, 72 cidades, 72 veículos. É o lugar, é o presencial desses 72 lugares. A gente passa o ano inteiro viajando entre esses pontos, coletando informação, mas não é a mesma coisa que sentar todo mundo numa mesa só e debater frente a frente, conversando sobre o que tá fazendo, se tá fazendo certo, quais são os debates, qual que é a insegurança, quais são os conflitos, qual que é o planejamento para cada uma dessas frentes que eu já disse também. Então, a gente tem um momento de sentar todo mundo junto, debater e ouvir uma palestra sobre produção independente, sobre outros assuntos que dependeram do tema do dia. Tem um momento de separar em frente também, que é a hora de debater mais pragmaticamente quais são as ações. As reuniões em off, que é para que os coletivos se conheçam, para que tenha uma integração pessoal mesmo, que a galera se sinta parte do movimento como um todo. E aí, o Congresso Nacional vai ser realizado em 2008 e sempre antecede desde 2008 um festival. Em 2008 foi o Calango, em 2008 2009 foi o Varadouro, em 2010 foi o João Bolado, e esse ano é o Contato, em São Carlos. E aí a gente sempre prefere que eles sejam cidades que não tenham um grande fluxo, para que todo mundo entenda como que a cena local é desenvolvida, para ver como é que funciona de fato. Mas é isso, o congresso funciona dessa forma, a gente recebe da hospedagem e alimentação para todos esses 72 pontos, que envolve quase 2.000 pessoas diretamente. Então, a hora é a grande festa, a grande celebração e a grande reunião nacional. Conheça mais o trabalho do Circuito Fora do Eixo acessando casa.foradoeixo.org.br. Procurando um portal completo com informações do universo criativo audiovisual? Então se liga nessa dica! O site www.creativecal.net traz para vocês tutoriais, videoaulas, podcasts e notícias sobre programas de edição de vídeo como Adobe Premiere e Vegas, edição de áudio como Adobe Soundboot e Soundboard, edição de imagens com Adobe Photoshop e criações de animações em 3D com 3D Studio Max e Maya e muito mais. Além disso, você pode tirar suas dúvidas cadastrando-se no fórum e trocando ideias com os demais usuários. E o mais importante, estar em contato com outros profissionais e aficionados em audiovisual para todo mundo. Aconteceu. Aconteceu no dia 26 de maio o Arena.com, que trouxe, em sua terceira edição, grandes nomes do marketing digital. O evento foi realizado na FINAC Pinheiros, em São Paulo, e debateu sobre as ferramentas e conceitos das redes sociais e como profissionais de marketing podem utilizar esse meio para alavancar seus negócios e marcas. Para saber mais, navegue em www.eventoarena.com.br. Agenda Cybercultural. Vai rolar em junho a segunda edição da Mostra de Arte Multimídia Conexões Sonoras. Apostando na diversidade de concepções estéticas e no experimentalismo, o evento conta com instalações sonoras, performances de vídeo-poema, dança multimídia, teatro musical, abstracionismo sonoro e interatividade. Neste ano, serão apresentadas 5 obras de jovens artistas que apresentam música experimental, tecnologia, dança, artes plásticas, dentre outros. Além de estímulo à criação artística e à sua circulação, outro aspecto relevante do evento é o compartilhamento dos processos criativos dos artistas na internet, permitindo ao público interessado entrar em contato com seus conceitos, meios de criação e posturas estéticas. O Conexões Sonoras acontecerá nos dias 9 a 12 de junho no MIS, Museu de Imagem e do Som, em São Paulo. Confira a programação completa no site www.mis-sp.org.br. Termina aqui a Conexão Cybercult. Até a próxima!